O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos com os senhores, Dr. Kep, todas as semanas aqui, e os assistentes do Dr. Kep no trabalho que ele realiza de trilogia analítica. Dr. Kep, o senhor gostaria de falar com os nossos ouvintes a respeito desse trabalho que o senhor faz ultimamente, de detectar as maiores inversões dos grandes gênios do século XX? Porque esse livro, O Reino do Homem, que o senhor escreveu, o senhor já, mais ou menos, já fez, né, uma análise profunda de todos os erros e acertos desses grandes pensadores, cientistas e filósofos desde o início da civilização, mas ultimamente o senhor vem se debruçando mais sobre os grandes erros dos pensadores do século XX que estão afetando seriamente a nossa civilização. É que, por exemplo, a mídia a gente fala de jornais, revistas, e os meios de comunicação, né, televisão, etc. Então, o que acontece é que a mídia, em geral, é dominada pelas grandes empresas, né, multinacionais, e essas mídias têm que fazer a promoção justamente dessas empresas multinacionais que, às vezes, vendem agrotóxicos, né? Os senhores sabem que agrotóxicos é um veneno que colocam na indústria e, por exemplo, borrifa em cima das plantas, dos cafezais, das frutas, né? E depois, quando vem a chuva, leva essa substância para os rios. E os rios, evidentemente, é que trazem água para as cidades. Então, o que acontece? Essas águas com agrotóxicos vão assim nas torneiras das casas e as pessoas que bebem começam a ficar envenenadas. Então, nesse caso, o que fazer, né? Nós lançamos assim essa ideia de que é muito importante ter consciência de que o povo pode ser envenenado pouco a pouco por influência da ganância dessas firmas que vendem, que produzem esses agrotóxicos, né? O que é um agrotóxico, né? É um elemento que eles jogam nas plantas para evitar matar os insetos. E matando os insetos, que acaba mesmo acontecendo isso, para dar mais lucro, né? Para que haja mais frutas, para que haja mais café, mais soja, mais cana-de-açúcar. Mas, dando um lucro maior para as pessoas que têm essas fazendas, né, que têm esses negócios de vender café, de produzir café, então, dando mais lucro a esses fazendeiros, praticamente envenena toda a população. E aí, milhares de pessoas são assim, ficam doentes e muitos até morrem, para que uma meia dúzia de gananciosos, né, ganhem um dinheiro a mais. É claro, né, que como antigamente não havia esses agrotóxicos, também não havia falta de café ou falta de soja, etc. Como agora, se não usar também, não vai haver falta. Mas a questão da ganância, né, de ganhar mais dinheiro, ou então uma questão mesmo de sadismo, né, de acabar com uma parte da população, como muitos fanáticos falam hoje em dia, né, muitos fanáticos de algumas organizações assim, de fanatismo, né, algumas organizações sectárias, né, pregam no mundo todo, se torna um perigo para toda a população. Então, eu estou falando isso no programa para que todos acabem tendo essa consciência para evitar o pior, né? Quer dizer, levar o governo a proibir o uso de veneno, que pode matar os insetos, mas mata também muito mais o ser humano, e tira a substância das plantas. Eu gostaria de deixar aqui os nossos ouvintes mais, inclusive, informados a respeito de um tratado que vai ser colocado em vigor pela ONU no início de 2010, já em 1º de janeiro, que se chama Codex Alimentarius. É um código que companhias particulares elaboraram, não é isso, não foi feito por especialistas técnicos de nenhum governo, foi para o interesse comercial dessas companhias, e a ONU vai obrigar os países a implantarem isso, e já 170 países assinaram esse acordo. Faça uma pesquisa na internet para vocês saberem sobre Codex Alimentarius, e vocês vão então, talvez não vão dormir tão bem como antes de lerem esse Codex Alimentarius, porque vocês vão ver quais que são os planos que eles estão fazendo com relação à alimentação das populações do mundo. Mas é necessário que tenham consciência e que já comecem a falar, não é? Não vão deixar, como o Dr. Kepp falou, que seja feito esse, além de tudo, esse genocídio em massa, não só através de agrotóxicos, de inseticidas, mas de transgênicos e de outros meios que eles estão introduzindo nessa questão da alimentação da humanidade. Então, mas a gente pode também dizer, né, Cláudia, que essa questão dos medicamentos, que aliás a gente tem comentado há muitos anos atrás, praticamente desde 78, num programa fantástico na televisão, que cada medicamento pode produzir, né, um benefício, mas produz quatro, cinco, às vezes 500 até contraindicações. E por que, né, fazem medicamentos assim até perigosos para o povo? Então, aí entra não apenas essa questão do ganho, né, do ganho extorsivo do dinheiro, tirando dinheiro do povo, mas também com essa finalidade, né, de até matar mesmo uma parte da população para a terra não ter tantos habitantes, segundo a opinião de pessoas que têm muito poder e que são assim treslocadas, né? Pessoas assim, vamos dizer, doentes graves que estão nesses poderes aí internacionais. Eu já não digo não só na, vamos dizer, na América Latina, que é mais vítima disso, mas esses poderes do primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos, Ásia. Então, eu gostaria de perguntar ao doutor Ademar o que que ele acha, né? O doutor Ademar, ele lida com doentes há muitos anos. O que que ele acha, né, do uso excessivo desses medicamentos ou desses elementos aí para tirar as dores, analgésicos, né, que em geral o povo usa? Então, o que a gente nota é o seguinte, que isso aí praticamente é imposto nas escolas médicas, né? Desde o começo do curso, né, a questão da farmacologia é praticamente uma das primeiras que é ensinada. Então, quando o médico sai da faculdade, automaticamente o que ele sabe fazer é prescrever, né? Fazer análise do paciente e prescrever. Então, assim, automaticamente ele vai assim sendo imbuído, né, de tal forma que ele já prescreve sem mais ou menos perceber o que está fazendo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que o excesso de remédios que é dado no momento causa muitos efeitos colaterais e até a morte, né? Só que no Brasil, por exemplo, não se tem um controle muito seguro, então a gente não sabe o que acontece. Por exemplo, que nem o senhor falou dessas multinacionais todo. O que a gente nota é que tem muitos remédios, por exemplo, que são proibidos na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil são liberados. Já foram provados serem medicações assim mortais e terríveis para o povo. Eu nunca esqueço de uma medicação que era chamada Agarol, né, que era usado como laxante. Essa medicação dava uma série de efeitos assim colaterais, inclusive provocando até a morte da pessoa. Sendo que no Brasil ela era liberada assim totalmente e nos Estados Unidos e na Europa ela já tinha sido cessada. De ser produzida por causa dos efeitos há 5, 10 anos atrás. Como que vamos supor, a Anvisa, né, que cuida desse tipo de coisa, deixa passar um negócio desse, né, que são assim sessões do governo que deveriam fazer isso, né? E a coisa passa. E aí, doutor Ademar, eu acho que a gente vai então aconselhar a leitura de um livro que se chama Libertação pelo Conhecimento, A Idade da Razão, onde o Dr. Kepp discorre larga e profundamente a respeito do problema da corrupção no ser humano. A corrupção na sociedade a nível social, econômico, político, mas inclusive a nível pessoal. Porque aonde existe corrupção é porque o povo que se deixa corromper, que é corrompido, que está participando dessa situação, mesmo que oprimido, ele também é corrupto. Corrupto porque não luta pela verdade, ele não tem ética suficiente, inclusive para fazer viger o que é certo. As leis precisam beneficiar o povo. E se o povo não deixa isso acontecer, quer dizer, o consente é porque é tão corrupto quanto os corruptores do poder. Eu tenho um capítulo de um livro em que eu falo que toda doença vem da alma. Que, aliás, a minha ideia do primeiro livro de psicossomática que eu escrevi, aí no Hospital das Clínicas, em que mostra, né, que a doença não tem origem no corpo, primeiramente. O que tem mesmo de perigoso para o ser humano, vamos dizer, é na alma através dos sentimentos, né? Então, a doença vem da onde, né? A gente pode dizer, vem de três elementos fundamentais. A gente pode dizer que são até demoníacos. O primeiro elemento é soberbo, né? Pessoa arrogante, né? Pessoa que acha que sabe tudo, que é uma deusa, é um deus. Pessoa que está acima de todos os outros. Então, essa arrogância cria uma perturbação até mental grave. Um segundo elemento perigoso é a questão da ira, da fúria, da vingança, né? O indivíduo que tem essa fúria no interior, ele só quer atacar os outros, falar mal, explorar, enganar, etc. Então, isso causa problemas graves, até uma certa debilidade mental. E o terceiro elemento, né, a gente pode dizer que é a questão da inveja. Mesmo que haja também o narcisismo, mas a inveja o que que é? É o desejo da pessoa de destruir todo o bem que existe, não só o bem alheio, mas também os bens sociais, né? Vamos dizer, as plantas, os animais, além de querer destruir também o próximo. Então, são três elementos fundamentais que deturpam a alma da pessoa, e se a pessoa conserva um desses sentimentos durante muito tempo, o próprio corpo acaba se ressentindo e começando com problemas graves. Eu sempre digo, por exemplo, que uma pessoa que não aceita venerar, né, glorificar Deus, né, o Criador, é uma pessoa que vai ficando pouco a pouco doente. Então, a gente pode comparar o indivíduo ateu, o indivíduo que diz que não quer acreditar em Deus, porque no fundo ele nota que Deus existe, a gente pode comparar um ateu assim a um doente mental, a um débil, meio débil mental. Porque toda pessoa que não aceita o que é certo, acaba entrando assim numa debilidade mental. Atenção, professor! Você tem dificuldades com a indisciplina, com a arrogância dos alunos, com o ambiente de trabalho pesado e desagradável? O Instituto Kepp Pacheco abre matrículas para o curso de psicossociopatologia para professores. Saiba como lidar com as emoções no ambiente escolar. Entre em contato conosco pelo site www.keppacheco.com ou pelo telefone 3032-3616. Então, temos aqui também outras pessoas. Então, eu gostaria de perguntar ao Léo, né? Como é que ele vê nesses dados, assim, da trilogia analítica? Então, eu vejo assim, como o senhor falou, que se as pessoas são tão ingênuas assim a ponto de tomar tanto remédio, acreditar nessas empresas que estão visando só o lucro e fazendo tantas pessoas perecerem, é porque elas têm esse lado de não querer ver esses três aspectos na sua atitude, né? Que é a verdadeira causa das doenças. Então, a pessoa não quer ver isso nela, já é uma desonestidade, uma corrupção, como a doutora Cláudia falou. Então, por isso é que ela fica tão ingênua e entra... Né, acaba assim, entrando, né, nessa manobra assim, dessas indústrias. Agora, já que o senhor citou a questão de Deus, eu acho que esse é um dos pontos também fundamentais do seu trabalho, na minha opinião, quando o senhor mostrou assim, que a religião se apoderou dessa questão de Deus como se fosse um elemento só dela. E ao passo que a questão do divino, de Deus, não é assim só das igrejas, né? Quer dizer, é uma coisa que faz parte da vida. Como o senhor diz, cada vez que a gente vai contra uma verdade, a verdade é Deus dentro, é o contato que nós temos com Deus. Então, e essa atitude humana assim, de não aceitar a verdade, de distorcer, de ser desonesto, isso é uma coisa que se faz diretamente com Deus. Não um Deus das igrejas, um Deus antigo, assim, mas um Deus da vida, da atividade. Cada um respirando, tudo que existe mostra a presença de Deus, né? Então, é uma nova visão assim, de um Deus mais realista, presente no dia a dia. Assim que eu vejo a parte da trilogia. Agora, tem um dado da física, que aliás nós tiramos de Tesla, né? Tesla, Nikola Tesla, era um grande físico que inventou o motor de indução, a geladeira, que levou também à criação da televisão, que criou, aliás, descobriu, né, as ondas de rádio. Então, esse Nikola Tesla, ele sempre falou que o trabalho dele era baseado na energia escalar. O que é essa energia escalar? É uma energia que cruza todo o espaço, não só assim no sentido do rádio, das ondas hertzianas, mas também no grande espaço por aí, entre a Terra e o Sol, a Terra e outros planetas, ou então outras galáxias, e que conserva todas as cores, conserva todas as coisas e cores e tudo que existe no seu determinado lugar. Então, essa, vamos dizer, essa energia, o Tesla descobriu que vem do espaço, portanto, de um criador. Não é uma energia que vem do nada, porque do nada não vem nada. Essa ideia que, por exemplo, querem ensinar as crianças, né? Que tudo foi criado, ou então tudo existe do nada, que do nada é que vem tudo que existe, ou então aquela teoria do Big Bang. Então isso cria uma legião no espírito das crianças. E as crianças começam desde pequenas já a serem assim, ter uma debilidade, né, mental, porque é um ensinamento errado que elas têm. O que que a Selma, que é engenheira, acha dessas ideias, né, da física, do Tesla? Então, é fundamental essa questão da energética, não é, Dr. Kepp? Porque, inclusive, nesse estudo da questão da doença, né, essa ideia de ver assim, corpo e alma como elementos separados é muito grave, né? Porque, na verdade, eles são de uma única energética, né? Como o senhor explica no Reino Divino, inclusive, nós somos de um só elemento. Quer dizer, não há nada que ocorra no organismo da pessoa que já não tenha ocorrido a nível psíquico, espiritual, energético superior, né? Então, isso é fundamental. Então, tratar da doença da alma, a medicina da alma, é algo assim muito importante. E esse aspecto da inveja que o senhor levantou hoje é um dos mais sérios, né? Porque por inveja a pessoa tem sempre a ideia que se ela tivesse uma outra situação, ela estaria contente, ou tal situação social, uma outra profissão, ou outros amigos, ou outra vida, quando na verdade, na inveja, ela está descuidando daquilo que ela tem de valor hoje em dia, e por isso ela é infeliz, pelo ataque e descuido que ela tem com o bem hoje na vida, né? E se ela não percebe isso, além de ser muito infeliz, ela se enche de doenças, né? Porque não tem amanhã ou ontem, né? A vida é hoje, agora. É agora. Como o Dr. Kep coloca nos livros dele, que o bem que a gente imagina que nos falta é justamente aquele que nós estamos recusando hoje, agora, e que nós já temos. Então, já está tudo aí, né? E a Luciara? A Luciara é de opinião e de muitas pessoas que devem abolir os crucifixos das paredes, os crucifixos das escolas, que não devem ensinar religião para criança desde criança. Isso, Dr. Kep, foi uma, inclusive uma lei feita pelo Jacques Chirac lá na França, de que o laicismo, né, para não deixar nenhum sinal religioso nas escolas. Isso foi um desastre, é um desastre. Porque eu estava pensando nisso que o senhor falou, que essa retirada, esse corte que foi feito do divino na vida cotidiana nossa, instaurou essa ciência positivista horrível de tudo muito seco, de tentar provar tudo como se nada existisse. Tudo é produto de algo assim do acaso e que a ciência positivista precisa provar. Então, isso corta com toda a nossa ressonância com Deus, com o conhecimento infuso que o senhor fala nos livros, que a gente já tem todo o nosso conhecimento. E eu acho até que essa ciência positivista, ela usa assim desse corte com maior também para se aproveitar. Porque daí usa de subterfúgios para poder enganar todo mundo. Não é científico isso. Quer dizer, não é a ciência que vai dizer o que, que é, o que, que não é. Nós já temos dentro da gente uma intuição para o bem, uma intuição para o divino. E é isso que eles querem cortar. Inclusive, né? É claro que uma filosofia cristã, ou mesmo a judaica cristã, né? É uma filosofia que coíbe muitos desses abusos que os poderosos querem implantar na civilização. Já implantaram. Um deles, por exemplo, é a usura, que é o abuso de cobrança de juros. Porque, pelo que todos sabem, que conhecem a teologia, cobrar juros não só é imoral, de acordo com Trabalho e Capital de Norberto Kep, mas é um pecado contra os princípios das religiões, das grandes religiões. Então, de acordo com os ensinamentos judaico-cristãos e islâmicos, a pessoa que empresta o dinheiro e cobra juros, ele está pecando contra princípios divinos, contra Deus. E não só isso, como outros grandes princípios dos 10 mandamentos e de outras orientações do cristianismo e do judaísmo, elas não agradam de forma nenhuma a filosofia de especulação e de exploração econômica social que nós vivemos na nossa civilização. Então, os valores judaico-cristãos e islâmicos também, em grande parte, são valores que se contrapõem frontalmente contra os valores dessa nova ordem mundial. Que libera toda forma de comportamento desde que a pessoa tenha prazer em viver daquela forma. Desde o consumo de bebida, drogas, de exploração, de uso da emoção da forma que se bem deseja. E a senhora sabe, né, tem toda essa disputa entre questões assim, de aborto ou não. São coisas assim, muito delicadas. Mas é o que a gente, por exemplo, essa questão de aborto, que é uma questão tão delicada, os países chamados de leigos e que defendem os direitos humanos, entre aspas, eles defendem o direito ao aborto. Agora, eles não pensam que aquela criança também tem direito à vida. Então, onde que começa o direito humano de um e termina o direito humano de outro, né? Então, eu acho que essa oposição que se tem feito contra essas três grandes religiões do mundo, é para poder, então, instituir tudo o que o poderoso econômico, social quer fazer, né? Inclusive corrompendo a civilização, corrompendo o povo, para que eles possam exercer livremente a dominação. O uso das drogas, por exemplo, é um fator assim, claro, que tem sido usado para lavar a consciência das pessoas, lavagem cerebral de todas as pessoas. Eu acho que quem quiser saber mais a respeito dessa questão dos verdadeiros direitos humanos, deveria se enfronhar melhor na aplicação da trilogia analítica nas leis. E para falar nisso, nós vamos lançar um livro de um advogado que aplica as ideias do Dr. Kep no direito. É o Homem, a Sociedade e o Direito, de Jussier Pires Vieira, que virá de Fortaleza para lançar esse livro. E também ele vai ter uma mesa redonda no dia 17 de novembro, terça-feira, e as pessoas vão receber uma certificado de participação dessa mesa redonda. Maiores informações, por favor, no telefone 3032-3616, 3032-3616, ou 3034-1550, 3034-1550. Agora, para quem tiver mais interesse em saber sobre o trabalho de Norberto Kep, aplicado a vários campos da atividade humana, principalmente aqui na nossa clínica, na CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Individual e de Grupo, podem vir na Avenida Rebouças 3819, Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Acessem o site www.trilogia.ws. Até a semana que vem.